Condições de livrar a esquerda na hotel? O cruzamento do 028 para a faixa militar? Afirmativo, de imediato, condor 23. Utilizando o condor 23. 2 de Salvador, boa noite. Gol 1098, passando externo, vai travado. Boa noite. Bruno 098, boa noite. Continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Vai deixar travado, aguardando. Segue Alfa, chame na Delta para cruzamento, 1104. Alfa. 123, frequência livre estacionar. Bruno 098, QNH 1013, vento 160 graus, 069, autorizado pouso, pistão 10. Ele pôs na 10, gol 1098. Salvador Churima, Bababa Tango, clear the flight level 350 via up whisk 50 after the flight conforme a flight plane route. Recovery runway 10 after left turn, Momo departure, G loop transition. 119.35 Salvador departure frequency and Skok 5421. Azul 6908, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal na 0-1-3. 050 descendo, azul 6908. Lube Transition, Delta, India, Lima e Uniforme Bravo, de Lube Transition. Copy, a formal departure, D-loop transition, departure frequency 119.35 and squawk 5421, airport 0-0-0. Feedback correct, code for pushback and startup. Codeback for push and start, airport 0-0-0. Salvador approach, Oceania 6258, we have mission Bravo, passing 210 down to 170. Oceania 6258, Cocker Dance, clear to my arrival, descent at level 060, QNH 1013. QNH 1013, descending to 6000 via Mari, arrival 6258. Alfa 98, no solo aos 39, libere a direita, táxi via Alfa, Chinesa, táxi e Juliette. Liberando pela direita, Alfa, gol 29, 09. E 703 dessa para 25007. O QNH permanece no 093. 2500, 2703. Alô, Salvador. Boa noite, Bruno 098. 0400, frequência livre estacionar. Vila Grande, pronto, cobre. Copy, voo 1170. Voo 1170, Salvador, Campina Grande, 370, nível autorizado, via Ampers 110. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Sai da PUCA, transição Zipar. 11935, controle, acione 5427 no transponder. 370, autorizado, Campina Grande, Ampers 110, decola da pista 10, curva à esquerda, sai da PUCA, Zipar. 1935, controle ainda. 427 ou outro transponder do voo 1170. Correto, chamando para o tiver acionamento. Trabalhamos. Salvador São José, 360 autorizado, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após direto, 1935 controle, 2646 transponder. Ok, autorizado para São José, 360, companhia nota, decolada 10, da El, Leda, saída, 1935 no controle, 2646 transponder, o ponto 23. Correto, quando eu chame para acionamento e táxi. Chamada em breve para acionamento do ponto 23. Zero 098, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, pro 1, volta 098. Dois, autorizado, Duna. Autorizado, Duna, 273. Azul, 713, essa para 2010, autorizado, assinado, procedimento LS-3, é posto estabilizado no localizador. 2000, autorizado final do S-Ray, remontará no lock, 273. O 713 vai manter por enquanto a proa de pelo. Tem. Né 908, desça para 3000 pés. 3000 pés, né 908, confirma, justo? Negal, né 093, né 908. Nós já não sei, né, nossa respirada. Escuta. All postal 020, send 11, fully ready for push and stop. There's pushback, report for taxi, Portugal 020. Push call back for taxi, Portugal 020. Alô, 23, não escuta? Do 6908, reduz a velocidade para 1909, número 2, na próxima mais próximo. 1909, número 2, azul 6908. Ocean 6258, descending to 4006, unit 1013. Taken to 6258. 258, descending to 4006, unit 1013. 4000 feet, 2810, 136258. 6908 vai seguir tráfego 11 horas e 8 milhas com 1,60 de grau de speed, Alfa Tango 72 da companhia. Soduno estabilizando visual com a cabeceira no zero. O azul 27 e 13. 2713, chave a torre, 118 decimal 95. 1895, obrigado, boa noite, 27 e 13. Azul 6908, desça para 2010, autorizado a final do procedimento LS73, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportando. 6908. 908, para interceptar o localizador. Curva esquerda para 050. Correndo aproximação, quer negar no 013, reporte baixado e travado. É para parar. 050, para aumentar o tráfego, separação com o tráfego da sua frente. Esquerda 050. 6908. Ocean 6258, 2022, 2009. Está travado, passando o externo 2713 azul. 2713, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 06 nós. Pouso 2713. Com a informação. Bravo. 1868, acende a identificação, está autorizado o voo direto do SAP, DC para nível de voo 050, QNH na 013. Identificou o ETAP 050, SAP 03, voo no 868. Azul 6908, curva direita para o 150, para o localizador. Direito 150, portará estabilizado. Ocean 6258, veteran flight spacing, turn left, heading 030. Limites localized. 030, limites localized, 6258. Ocean 6258, descending to 3,000 feet. 3,000 feet, 6258. 3810, contact to tower, 18-195, QNH 1013. Epsilon 1, India, and Alpha, short, runway 10, and approaching position, short, 118.95, Kennedy remains 10130, Epsilon 030. Turning right ahead 060, descending to 2,000 feet, flight service on localized. Reduce speed to 1709, 6258. É 908, chama turno 8, decimal 95. Receptor azul 6908. É 908, chama torre 118, decimal 95. 1895. Ocean 6258, follow traffic, travel cross 6 mile, Wi-Fi 14309. Reduce to final approach speed, contact tower 118.95. 118.95, reducing to final approach speed 6258. Can you confirm the type of your aircraft ahead? Ocean 6258, follow Echo 190. Echo 190, thank you. Tá livre pouso 10, vento 160 graus, 069. Gente, livre pouso, obrigado. Possível 27 no 3? Você quer confirmar a posição para o estacionamento? De acordo com a infraero 3 Romeu. 3 Romeu seria a posição. O azul 27 no 3? Atende a sinalizadores. Gente, 3 Romeu, ah, vamos ficar pistando agora. Obrigado. Salvador Tower, Shannon 6258, passing the outer marker, sending air on locket. Shannon 6258, continue approach, QNH 1013, check the gear, wait for runway vacated. Roger, expecting for runway to vacate, 6258. Salvador, boa noite, voo 19-102-230-190. Com a informação, bravo. 972, a sua identificação, autorizada a chegada da Mari,

Good Gauss 020, clear line up and maintain runway 10. Yes, line up and hold runway 10, we have to call 020. Meia 258, passando S258, vacate runway by right, report for enter on taxiway alpha. Maintain this frequency, passando S258. 6258, leaving the runway via Foxtrot and maintain your frequency. Tem esse frequency, taxi via Alpha, report V4, taxiway Juliet, o CNS 6258. 6258, Alpha and Paul, report Juliet. Ingresso naquilo agora, pátio 3, atentando para os sinalizadores, azul 6908. Entra via aquilo, pátio 3, atenta ao sinalizador 6908. Tem uma boa noite, seria do bom trabalho. Igualmente. Zero to zero, clear takeoff runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. Chamando para o táxi, responda. Colo 23 na escuta? Afirmativo, prossiga. Mas confirmando, já pegou o briefing com a defesa? Já. Gente, apenas modifique o seu transponder para 2630. 2630, colo 23, também já solicitou autorização anteriormente. Gente, já copiado o 23, quer copiar novamente? Não, obrigado. Gente, então chame para o táxi, colo 23, no parte militar. 23. 4062, desça para 2010, autorizado a assinar o procedimento ILS X-Play, reporte estabilizado no localizador. 2703, reporte estabilizado no ILS X-Play, eu estou 4062. Portugal 020, Airborne S01, contact Salvador Departure, 119-35. 119-35, Mexical 020, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Mexical 020, airborne. Portugal 020, radio contact for the flight rate, climate level 350, moment departure. Moment departure, grid to climb flight level 350, Mexical 020. Fabrício, eu no 868. 868, chama 2918, decimal 95. 885, boa noite. Está vivo, boa noite, 68. Noite 68 no solo 05, libere à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantendo essa frequência. Alfa está direto, frequência boa, noite 68. Salvador Mexicano, 020, any chance to fly next to Jimmy? Stand by. Boa noite, 168, portão 11. Juliette, portão 1-1-1-8-6-8. Drought Speed, vai seguindo com o número 2, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento Celeste X-Ray, e após estabilizado no localizador. S2-1, pode estar estabilizado no localizador, gol 1972, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5. Portugal 020, fly direct to Jebic and climb until flight level 330. And next to Jebic and flight level 330. Salvador, boa noite, com 0098, tem a Bravo no portão 2, aprovação para, desculpa, portão 1, aprovação para Natal. 098 para Natal, prepare saída da Fuca, aguarde cópia. Fuca, de para, aguarda. Fuca 062, prezado pouso, pistão no 0, vento 1.70 graus, 069. Livre posto, não, na zero, só para 062, baixei, por favor. Do Natal pronto? Pronto. Salvador Natal, 370, nível autorizado, via Upzulu 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição Zipar. 1-1-9-3-5, controle, acione 5431 no transponder. Boa, 0098, aprovado Natal, 370, Upzulu 10, decola na PUCA Zipar, curva esquerda após, 0935, controle. Transponder é o 5431, 098 está no 1. Barreado, sendo o pushback, acionamento. A forma pronta. Salvador, gol 1972, receptor da Moza, 3 milhas e meia de Itaquera. 1972, continua a aproximação, cheque trem aguarde pista livre, 1972, Kenegal no 013. Ok, ministério, reportarei. Azul 4062, no solo aos 12, libere a direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, mantendo a minha frequência. 4062. Alfa, Kilo, Zapo 3, mantenha a sua, Azul 4062. Dois, três, dá para o cruzamento. 2-3, tem condições de cruzar de imediato? Negativo. Cruz de imediato, chame na Delta, quando 2-3. Chamará na Delta. Na Delta, quando 2-3. 2-3 prossegue via Alfa, Juliette, pátio principal, Índia e Alfa no ponto de espera. Chame pronto, o quando 2-3. Alfa, Juliette, pátio principal, Alfa, chama no ponto de espera. 2-6-2-2, quando 2-3. 1-9-7-2, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-7-0 graus, 7 nós. Ok, autorizado pouso com 1-9-7-2, baixado, travado. Quando 2-3 ali, mantém pistão no 0. Mantém pistão no 0, quando 2-3. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, mantendo a frequência, voo no 972. Alfa, Kilo e Pátio 3, essa escuta, voo no 972. Bono 172, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal para atingimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2.000, autorizado X-Ray, dá no 0, vai mostrar estabilizado, gol 1-1-7-2. Bono 2-3. Autorizado decolagem pistão no 0, vento 1-7-0 graus, 0-6 nós. 3, decolou aos 17, controle em 1935, movou. Controle 19935, com bom trabalho. Controle de Salvador, cordial, bom dia. É o Condor 23, cruzando 2700 na Dael. Condor 23, contato radar decolagem. Subo para nível de voo 360, autorizado direto Lida. Voando direto Lida, subindo 360. Agilizando. No 972. Baixo 3. Baixo 3 de acordo com a infra-aero. Você já tem a posição? Negativo, apenas informou que será o baixo 3. Ono 172, remetorno no 8, decimal 95. Ono 172, 18, 95, obrigado e até já. Salvador Gol 172, boa noite. Final de 9 milhas, avisou. Ono 972, quem negar, ono 013, já pode passar no marcador externo. E 13, passando externo, ono 172. Salvador é 1106, boa noite. Excelente identificação, autorizada a chegada da Mari, está autorizada direto para o Duna e descer para nível de voo 050, que é legal no 013. 1106 identificou, voando Duna, autorizado Mari, descendo para 5000 no 013, hoje o chão. Guardando 1-1-7-2. Pegou 1-1-7-2, passando externo, baixado travado, João. O 1-1-7-2 autorizado, pouso, pistão no zero, vento, 1-7-0 graus, zero vento. Teve pouso no zero, gol, 1-1-7-2. E o tempo passa. Guarde. Tem equipe de solo que após a aeronave da TAM ser parqueada na remota 1-3, a retaguarda está ali no pushback no portão 1-0, chame para o táxi. Coordenar o voo 1-3-0. Foi ideal, 2-3-7. Dois, três, vai direto destino. Vamos direto São José. Escola 2-3, chame a defesa aérea nos canais previstos. Chamar a defesa aérea, bom trabalho. Tá livre e o pushback chama pro táxi. Livre, chama táxi com 01098. No solo 25, libere a direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantendo essa frequência. Táxi via Alfa, chamando antes da Juliette, na sua frequência, gol 1972. Paulo Salvador, é o Mike Hotel Papá, na remota 13, liberando o pátio, grato, bom dia. Bom dia. GLS, X-Ray 1-0, vai entrar até a estabilidade no lock. O 1-1-7-0, que eu abri de 1-6-4. Oscar, Namaste, ó, 4 horas de autonomia para início do táxi. Gol 1170, prossegue o táxi até o través do gate 05. Gol 1170. Então vai manter o través do gate 05, gol 1170. Gol 1172, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, gol 1172. Aguardando a aeronave da companhia finalizar o pushback. Então. Salvador 098, trato para o táxi 152, Recife, 2 horas e 55. Táxi vem de alta no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 1013. Igual 1013, livro táxi vem de alta, 395, decolagem 098, obrigado. Da 10, torre 1-1895, QNH 1013. Essa companhia, chama a torre. Quando espera, 1-0, voa, 1-7, graças. Voo 1-1-7-2. Me escuta? Voo 1-1-7-2, após o tráfego da companhia, ingressa Juliette, portão 10. Após o tráfego da companhia, Juliette, portão 10, voo 1-1-7-2. Salvador, boa noite, 098, ponto 0. Gol 1098, autorizado a linha em decolar, pista 10, vento 180 graus, 7 nós. A linha decola da 10, gol 1098. Espera da 1-0, pronto. O 1-1-7-0 ali mantém o pistão no zero. Área Bandeira 10, voo 160. Boa noite. 098, montada da decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. 06, chame a torre número 8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite.